Olá, amigos da Web Rádio MPMG, eu sou Eduardo Cury e hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. O Luciano Moreira, ele participa da Força Tarefa, que está cuidando dessa questão da Covid-19 em Minas Gerais. Olá, promotor, tudo bom? Olá, Eduardo. Luciano, eu queria saber como é que está sendo o trabalho do Ministério Público nesse enfrentamento a essa pandemia. O que a gente pode passar de informação para os nossos ouvintes nesse momento? Bom, Eduardo, o Ministério Público, no meio do qual saúde, tem acompanhado a mobilização, né, de organização do Estado e dos municípios de Minas Gerais voltado ao enfrentamento do coronavírus e da doença que ele causado. Então, desde janeiro, o Centro de Apoio tem acompanhado a estruturação do COIS, né, que é o Comitê de Enfrentamento e Emergência de Saúde na Secretaria de Estado de Saúde. Lá tem uma sala de situação que funciona 24 horas por dia, né, desde semana passada. O Ministério Público também é um servidor que acompanha regularmente, diariamente, as reuniões do COIS para fazer esse acompanhamento das medidas e levar também as demandas dos membros do Ministério Público para o COIS. Nós acompanhamos a elaboração do COIS de contingência estadual e da sua execução, né? Temos acompanhado as medidas para a sua execução. E no principal, né, seguindo a nota técnica número 1 do Conselho Nacional do Ministério Público, nós orientamos os promotores de justiça do local a, da mesma forma, fazer acompanhamento das políticas públicas locais, né, verificar a estruturação dos comitês locais, dos centros operacionais locais e das lojas de contingência, né, para que esses planos de contingência, né, eles estejam certo. Qual que é a informação que os promotores de justiça nas comarcas estão passando para o Cal Saúde? Assim, eles estão fazendo algum relato de como é que está a situação nas cidades? Sim. Na medida, obviamente, que a Covid tem avançado, né, nós vamos recebendo relatos de nesse momento, vamos dizer, da última semana, né, de estruturação dos entes públicos, nós recebemos demanda relacionada principalmente às do comércio, né, restrição da circulação por estufas de rodovias e estaduais. O que o Centro de Apoio tem orientado, né, na mesma linha seguida pela Procuradoria-Geral da República, é que haja uma deferência, né, pelas opções dos gestores, né, pelas opções técnicas. É um momento que a gente se confiar, né, precisa apoiar a gestão dos, né, seus três níveis da federação para que ela possa atuar com eficiência. Né? E aí, obviamente, o papel do Ministério Público é pontualmente, né, avaliar essas medidas, pedir eventualmente que o gestor justifique como tecnicamente, né, justifique juridicamente as medidas que são adotadas. Né? E obviamente, nossa atuação tem que ser muito pontual nos casos de abusos, né, e também nos casos de inércia da gestão. Mas o que não me parece que vem acontecendo, a gente percebe, né, é que os três níveis da federação, os gestores estão trabalhando, os gestores estão empenhados, então o trabalho é esse de monitorar, de acompanhar e de propor medidas, né, sempre de uma forma bastante respeitosa, propositiva, né, e com fins de orientação mesmo. Com relação às pessoas diagnosticadas com coronavírus e que precisam de assistência médica, quais providências estão sendo tomadas para garantir o acesso à saúde da população? Eu tenho percebido, né, e o Centro de Apoio, ele dialoga não só com o poder público, né, mas dialoga com membros do Ministério Público, dialoga com entidades que prestam serviços de saúde às pessoas do Estado, por exemplo, Federação Santos, que é a entidade que deu um dos pais filantrópicos, e que indiretamente a gente recebe a demanda da população que vem com esses promotores. O que a gente tem recebido, principalmente nas principais gargalos, tem até de certa forma a uma absurdeza que a gente compreende, né? Então, o Ministério Público tem feito as provocações no âmbito estadual e também no âmbito nacional, né? Já que nós participamos da rede estruturada pela Procuradoria-Geral da República e dos Ministérios Públicos. Temos um quadro também na área do consumidor, do combate ao aumento abusivo de preços também na área de defesa da ordem econômica, que estão reprimindo, né, que haja práticas abusivas, né, contra o mercado de consumo, contra as relações de consumo e também contra os próprios prestadores de serviços. Né. Outra questão que foi colocada em discussão da disponibilidade de testes, né, para os exames de coronavírus, né? Então nós temos acompanhado o esforço da Fundação Educação Rios para dar resposta, mas também temos recebido informações, né, propostas de outras instituições para apoiar, como a Universidade Federal de Minas Gerais, e temos levado essa provocação no nível nacional, né? O Ministério da Saúde está comprando tanto EPIs quanto testes, para que esses materiais, né, possam chegar aos estados e aos municípios. Né? E outra demanda que a gente tem atuado é em relação ao direito de subsídio. Né? A grande preocupação, né, que são com aquela parcela das pessoas indicadas que vai ter um estado agravado de saúde, vai precisar de uma unidade de terapia intensiva. Né? Nós sabemos que, lamentavelmente, no nosso sistema de saúde, que é tão importante, tão relevante, que historicamente financiado, e portanto, neste momento que a gente mais precisa, né, de encontro essas dificuldades. E, portanto, nós temos acompanhado as medidas, né, que estão sendo tomadas, né, tanto de credenciamento privado, que são estados de campanha, aqui em Gerais, porque tem que ampliar os leitos de UTI, tem os leitos de colocações, né, os promotores que são coordenadores em outras regiões de saúde, tem trazido ao centro de apoio, a gente tem colocado o estado, né, para a ampliação da capacidade de resposta, as instituições estão trabalhando, talvez não com aquele tempo da medicina, vamos dizer assim, mas com o tempo do direito, já que nós temos algumas questões burocráticas, algumas dificuldades a vencer, um desafio muito grande, né, e reconhecendo que o nosso sistema de saúde, como todos os médicos que ele tem, né, historicamente, seu êxito, um aumento da expectativa de vida da população, a redução da mortalidade infantil, por exemplo, ele tem dificuldades históricas. Certo. Qual que é o cenário que o Ministério Público está prevendo para os próximos meses, assim, e como é que vai ser a atuação daqui para frente? Eduardo, é difícil falar sobre os cenários, né, os analistas, né, vamos falar dos técnicos, né, da área de saúde pública, da área de medicina, da área econômica, não há um outro. Então, é difícil falar disso. Qualquer tipo de prognóstico, o recado que fica, né, que nesse momento a linha adotada, né, das instituições do isolamento social. Então, que esse isolamento social do corpo como renda, ele vai ser respeitado, as pessoas só saem de casa, realmente de casa, especificadas para o trabalho apenas, para as pessoas trabalham em cidades essenciais, né, para que esse isolamento social possa ser efetivo, para que a gente não tenha um tipo de demanda por unidade de terapia de saúde muito acentuado, um espaço que levará, independente de correr, então, uma sobrecarga, então, muito mais que ampliar o TPI, o que importa é a população atingir o isolamento social. Eventualmente, pode haver uma mudança de planos, pode, mas o que nós temos para o momento é isso. Então, se a medida é essa, que ela seja efetiva, que ela seja cumprida pela população, que a população tenha uma consciência. social de que o problema que nós enfrentamos ele não deve se analisar sobre a perspectiva individual, o risco individual da minha condição individual, mas sobre a perspectiva coletiva, que é uma sobrecarga do sistema de saúde, né, vai levar à morte do grupo por causa da doença. As pessoas não estão deixando de adoecer, nós estamos discutindo casos de dentes, outras doenças infecciosas, como também de outras doenças crônicas que eventualmente agravam. Então é importante que nós tenhamos consciência social nesse momento. Obrigado, Luciano. Nós conversamos hoje com o promotor de justiça Luciano Moreira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigado, Luciano. Até a próxima. Obrigado. Estou à disposição, Eduardo. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Eduardo Cury.